149. Livre decolagem, iniciando 4206. Alô Salvador, tá 862 para puxar o estacionamento. Voltei, graças a Deus. Autorizado, tá 862, chame táxi. Autorizado, puxar o estacionamento, é para o táxi. Pista 10, tá 862. Alternado, trip 5415. 13325, alternado, 5415. Controle, é o 4206? Azul 4206, contato radar na decolagem, sua para 370, sai da PUC. 370 na PUC, 206. Pan 3567, chame Recife 1260, alterna 1288. Pan 0288, Pan 3567. 1273, livre LS, reponte estabilizado. Portal estabilizado, 273. Web 6720, após da Euleda, após Leda Bidev. Da Euleda Bidev, 6720. Estabilizado, zona 273. Zona 273, complexo final, torre 186. 286, zona 273. Em Salvador, Golan 273, baixei, travou, boa tarde. Boa tarde, Golan 273. Livre pouso, PY0, vento 090 graus, 129. Livre pouso na 0, Golan 273. Portão 4. 567, autoridade, chame táxi. Chama aí, táxi. 560. Fala, gol, o 601 também está pronto para o pushback no 7. Seguro 601, vai aguardar, previsão de mais uns 2 a 3 minutos. Guardando o 601. Cliente, confere, ainda não escutou o controle, aguardando transferência de comunicações. Obrigado. Bônus, o gol no 601 inicia de imediato, confirme. Afirmativo. Está livre, chame táxi, gol no 601, agilizando. E autorizado, chama táxi. Papapá, com 9DE, com a sua identificação, autorizado chegada bom, fidência para 4 mil pés, ajuste 1012. Autorizado chegada bom, fidência para 4 mil pés, ajuste 10012, lógico, 9DE. Web 6720, chame Recife, 1251, não alternado no 3325, bom voo. 251 no 3325, obrigado, boa tarde. Azul 4206, chame Recife, 2685, alternado na 3365. 2685, alterna 3365, 4206, grato. Uno 273, Solos 11, livre à direita 1219. Boa tarde. Boa. Uno 567, táxi com 1129, a bordo com fins 3:40. Via Indy Alpha, ponte 0 no 0, torre no 86, ajuste no 0 no 2. Então, bom voo e boa tarde, gol no 567. Indy Alpha, torre 86, muito obrigado, boa tarde. 273, liberou, boa tarde. 273, boa tarde, táxi via Alpha, pós, próxima à esquerda via Kilo, táxi via pátio 3 e vai reportar para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, aposta para ingresso, pátio principal, 273. Salvador, TAM 862, para o táxi. Tem pessoas a bordo, autonomia alternativa, TAM 862. 161, 4 horas, alterna Campinas, 862. TAM 8002, aguarde para prosseguir o táxi, vai seguir o Boeing da Gol, que já está finalizando o 07. Então vai seguir o gol, então 862. O 7 confirmando 100 para Porto Seguro, informação Tango. Estou Bruno 7, autorizado Porto Seguro, nível 100, via Golf 677, decola da 10 com curva direita na subida Coral, aciona 0274, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 6. Correto, Pastor 17, livre acionar, reporte táxi. Táxi no 601142, a bordo, alterna cabina, 4 horas para mim. Táxi via parte, Juliette Alfa, 1186, torre ajuste no 012, bom voo e boa tarde, Guarani 601. E parte, Juliette Alfa, 1186, 601, boa tarde. 72, segue o bang da Gol, parte Juliette Alfa, 1186, torre, ajuste no 012, tem um bom voo e boa tarde. Parte Juliette Alfa, ponto 086 e 1012 no ajuste, então 8.002, uma boa tarde. Solo, boa tarde, a trip 9964. Trip 9964, boa tarde, informação Tango, prossiga. Assistente da Tango, só solicita autorização para Rio de Janeiro, nível 400. O trip 9964 está autorizado para Serra Brava Romeu e Juliette, o nível 400 via Upper Whisky 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev, após intercepta Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após Upper Zulu 16 até Gruff, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14, Upper Zulu 14 até Barbacena, Bravo, Bravo Charlie, após prossegue direto, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, aciona 5001, frequência do controle 119, decimal 8, trip 9964. Autorizado em Rio de Janeiro, nível 400, via Upper 50 até Bidev, Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Barbacena, direto. Decola da 10 com curva direita da El, Leda, Bidev, 5001, transponder e 19.8 é o controle, trip 9964. Correto, chame pronto para o push, ajuste 0012, trip 9964. Chamará pronto para o push, trip 9964. Confirma o transponder 5001, é isso? Firmo, 5001, 5001, trip. Correto, chamará pushback, trip 9964. 1273, parte principal, portão 03. 03273. 360 na Gole 567. Pronto, copy, da 397, ciente, informação Tango. Ciente, pronto, da copy, 3897. Guarulhos, nível 340, autorizado, aerovia Peruísque 50, decola da 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona transponder 5020, frequência do controle 119, decimal 8. Então autorizado Guarulhos no 340 via Aperis 50, decolando na 10 com curva direita na Dael, Leda Bidev. Transponder 5020 e o controle em 198 da 3897. Correto, chame pronto para o push, ajuste 1012, está 3897. Tá sim, está 3897, chama lá. 10 pronto. Patação 8002, a linha mantém PSO no 0. A linha mantém o 10, então 8002. Level 060, Tango Whisky November 9221. Is that- 01, decoladas 18, controle 1998, bom voo. 98, obrigado. Controle Salvador, agronomia 01, decolou. 1601, no contato rodando a decolagem, sua para 360, saída da EL. 360, na da EL, o 601. Após 2 mil pés, está autorizado para o da EL, agora no 601, não. 7. Para solo. Salvador, boa tarde, o pastor 17 está na página do de autoridade, está pronto para o táxi. Pastor 17 ciente, mantenha a posição na entrada, na interseção antes para ingresso, reporte para ingresso, pista no zero. Vai manter a posição na entrada, vai reportar para ingresso, pastor 17. 8002, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 169. Livre decolagem 1 no zero, então, 862. Acho que o 9 Mereco vai atingir 4000. Desça para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estabilizado. Descer até 2000, reporte estabilizado, acho que o 9 Mereco. Salvador, boa noite, 3603, converse agora, cliente da Tama, descendo para 1960. Tam 3603, assina a identificação, autorizado chegada mar e desse mantenha o 050. Ok, para o 050 e a sua noite. Zero zero dois, decolados 2-1, controle 1-98, bom voo. 198, então, 8-2, boa noite. Controle Salvador, muito boa tarde. Soltão 862, passando 2000, perfil da Dael. Então 8002, contato radar, sua para 340, perfil da Dael. 340 no perfil da Dael, tá? 862. Então, 8002, que poderia voar direto da AEL. Mantenha o perfil, aeronave que precede na decolagem, acertando o mesmo perfil, então é 8002. Ciente, 8002. Tango Whisky November 9, 221, confirme speed. Alfa 220, Tango Whisky 221. Roger. Tam 3603, confirme a velocidade de carro. Tá com dois. Sim, o Tam 3603 está presente, voe ITAP. Tem condição de manter essa velocidade, 250? Sim. Voo no 602, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 2000 com 1012, no 602. Oscar 9B Eco, estabilizado? Afirmativo, estabilizou. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, papapá, Oscar Novembereco estabilizado, ILS 190. Ciente, Oscar Novembereco, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, Novembereco. Uno 7567, chame Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, obrigado. Estou no 7, decoladas 24, controle 1998, bom voo. 098, obrigado, boa tarde. Novembro Eco, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 139. Autorizado, pouso, pista 10, Novembro Eco. Uno 602, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS 10, reporte estabilizado, 602. Controle do Salvador, pastor 17, está cruzando 1500 pés na saída, Coral. Pastor 17, contato radar, vou para 100 pela Coral. 100 pela Coral, pastor. Uno 601, chame Recife 251, alterna 1-3325. Recife 251, 3325, Coro 601. Então 3603, desça para 3000 pés, ajuste 1012, livre da restrição de altitude em etapa, mantendo 250 de recada. Ok, descendo para 3000 pés, 1012, livre da restrição em etapa. Oscar November Eco, solo 27, livre à direita, 1219, boa noite. Olá, Oscar November Eco, boa tarde, confirme estacionamento. Autorizado via Alfa e aguardando antes da Taxi Kilo para ingressar no pátio de cargas. Vai cruzar o pátio de cargas, o pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Mas a princípio aguarde antes da Taxi Kilo para ingressar no pátio 3. Salvador, gol 1602, uma milha e meia para o externo, baixou e checou. 1602, ciente, livre pouso, pistão 0, vento 070 graus, 159. Livre pouso 10, gol 1602. 251-3325, tá? 862. Bom dia. Bom dia. Ouro 602, torre 1186. Tá, 3603 para o localizador, direita 060, resposta estabilizada. E direita 060, vai reportar no localizador, então 3603. Para o trânsito 9964 com 4 a bordo, autonomia para 4 horas e 50, terminando com fim. 4 horas e 50 com fim, se confirma que é o B? 4 a bordo. Via parte 3, após parte principal, Juliette Alfa, quanto espera a pista no 0, torre no 86, ajuste no 0, no 2, tenha um bom voo e boa tarde, o trip 9964. Pátio 3, pátio principal, Juliette Alfa, quando pronto, 1 no 86, 9964. Ainda mantenha 3.000 pés, aguarde autorização para 2.000, então 3603. Ok, vai manter, aguarda. Oscar November Echo, atento a Embraer da Trip, saindo do Pátio 3. Tango Whisky November 9221, reduz 180 knots. 180 knots. Tango Whisky November 9221. And descend 4000 feet, 281012. Descending 4000 feet, 1012, November 9221. 3602, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 2, reporte estabilizado. Ok, para 2.000 pés, tá 3603. Torre de Salvador, trip 9964, próxima ponte de espera da 10, pronto. Trip 9964, alinha e mantém pistão no 0. Alinha e mantém pistão no 0, 9964. 1602, Solos 32, 1219, boa noite. 209, até daqui a pouco. Logo 1602, livrou na sua escuta. Boa tarde, 1602, Taxi V Alpha, após Taxi V Kilo, cruze o pátio 3, prossegue para o portão 05 do pátio principal. Alpha Kilo, cruza o pátio 3, o 05 do pátio principal, confirma. Afirmativo, agora 602. Gente, 602.